céu maior no céu, Senhor. Um menino em humildade, a resposta é amor. Se não nos tornarmos como eles, não entraremos no reino que tu, Jesus, preparaste para nós. Oh Senhor, queremos te ouvir. Em teu nome, os pequeninos acolher. Com amor e graça, nos ensina a perdoar. E a cada irmão, sempre amar. Se um se perder, deixamos as 99. Em busca do que se foi, em ti encontramos a chave. Não é a tua vontade que um se perca, oh Pai. Teu coração é grande e sempre nos traz paz. Oh Senhor, queremos te ouvir. Pequeninos acolher. Com amor e graça, nos ensina a perdoar. E a cada irmão, sempre amar. Perdoa, Senhor, como tu nos perdoaste. Dá-nos compaixão, a misericórdia que buscaste. Que nunca esqueçamos do que vivemos em ti. Corações unidos, sempre prontos a servir. Oh Senhor, queremos te ouvir. Em teu nome, os pequeninos acolher. Com amor e graça, nos ensina a perdoar. E a cada irmão, sempre amar. Português e worship, pra conseguir ter. Piano, setting blues, BPM.